Panorama Agrícola para 22 de novembro de 2010, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de segunda-feira, 22 de novembro, noite de lua cheia. O ditado de hoje é: o homem é do tamanho do seu sonho. Confira no Panorama Agrícola de hoje a relação de municípios de Santa Catarina contemplados com retroescavadeira ou moto niveladora. Hoje é dia também do Espaço da Mulher, a solução para os dejetos do banheiro, e dia de mercado agrícola. Fique ligado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Quer fazer um teste para saber se o mel é realmente puro? Então pingue o mel na água. Se ele não dissolver, está comprovado sua pureza. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. É possível arranjar soluções para destinar o esgoto do banheiro corretamente, mesmo em áreas rurais, onde não há rede de esgoto e água encanada. A privada com fossa seca é constituída de uma casinha com um buraco escavado no solo. Este tipo de fossa recebe somente dejetos. Não há necessidade de água para carregar as fezes. As outras fossas incluídas neste tipo de solução são variantes da privada com fossa seca. É o caso da fossa seca revestida, fossa seca estanque e a fossa seca com câmara de fermentação. O que determina qual fossa construir são as características do local, tipo de solo e profundidade do lençol d'água. A fossa seca deve ficar em local livre de enchentes, distante no mínimo 15 metros de poços e fontes d'água em nível inferior. O tamanho é calculado levando em conta o tempo previsto de uso. Mau cheiro e proliferação de insetos, principalmente mosca, é um dos inconvenientes durante o uso. Outra dificuldade da privada com fossa seca é que depois de encher, os dejetos precisam ser removidos ou a fossa aterrada. Neste caso, outra fossa deve ser construída. Mesmo que não seja o ideal, a privada com fossa seca mantém o esgoto longe da água de abastecimento, dos alimentos e das pessoas, evitando muitas doenças. É hora das notícias. O Ministério do Desenvolvimento Agrário divulga a relação de municípios que vão receber máquinas retroescavadeira ou moto niveladora do Programa de Aceleração do Crescimento 2. São municípios dos Territórios da Cidadania, cujo o PIB agrícola tem maior participação no PIB total do município, com extensão territorial e grande presença de agricultores familiares em relação ao total dos produtores rurais registrados no município. A destinação de retroescavadeiras ou moto niveladoras tem como objetivo melhorar a infraestrutura e recuperar estradas para o escoamento da produção e circulação de bens em municípios com até 50 mil habitantes. 1.300 municípios estão sendo beneficiados. Aqui em Santa Catarina são 47. São os seguintes os municípios: Abelardo Luz, Água Doce, Aurora, Bela Vista do Toldo, Bom Jesus, Campo Alegre, Capinzal, Catanduvas, Celso Ramos, Chapadão do Lajeado, Coronel Martins, Entre Rios, Erval Velho, Faxinal dos Guedes, Galvão, Erval do Oeste, Ibicaré, Imaruí, Ipuaçu, Irineópolis, Itaiópolis, Joaçaba, Jupiá, Lacerdópolis, Lajeado Grande, Leoberto Leal, Luzerna, Major Vieira, Marema, Monte Castelo, Ouro, Ouro Verde, Papanduva, Passos Maia, Petrolândia, Ponte Serrada, Porto União, Rio Negrinho, São Domingos, Três Barras, Três Itilhas, Vargião, Vargem Bonita, Vitor Meireles, Xanxerê, Chavantina e Xaxim. Esses os municípios que vão receber do MDA uma retroescavadeira ou uma moto niveladora. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, participou no último sábado da 4ª Conferência das Partes sobre a Convenção Quadro para o Controle do Fumo da Organização Mundial da Saúde. A reunião foi no Uruguai. O Brasil, pelo MDA, apresentou ações dentro do programa de diversificação em áreas cultivadas com o tabaco. O objetivo é buscar alternativas produtivas de renda em substituição à fumicultura, com foco na qualidade de vida e na sustentabilidade econômica, social, ambiental e cultural das famílias agricultoras. O MDA entende que as projeções mundiais de redução no consumo de cigarros, no médio e longo prazos, devem impactar a vida das famílias agricultoras que dependem econômica e socialmente da produção de fumo. Assim, o programa de diversificação em áreas cultivadas com o tabaco aqui no Brasil tem beneficiado em 5 anos 30 mil famílias fumicultoras, envolvendo 80 mil pessoas em 600 municípios. Até o momento, o MDA apoiou 60 projetos de assistência técnica e extensão rural, capacitação e pesquisa em 7 estados brasileiros. Nesta reunião da Organização Mundial da Saúde no Uruguai, o MDA apresentou uma pesquisa do Departamento de Estudos Socioeconômicos Rurais do Paraná sobre o assunto. No Paraná, 228 famílias pesquisadas abandonaram definitivamente ou temporariamente a produção do fumo. 34% delas o fizeram por problemas como baixo rendimento financeiro. E quase um quarto delas, 25%, abandonaram a atividade por problemas de saúde causados em grande parte pelos agrotóxicos. Vem aí as informações do mercado agrícola. As informações do mercado agrícola de hoje são do economista e analista de mercado da Ipagri-Sepa, Luiz Marcelino Vieira. O assunto é a mandioca. As condições climáticas favorecem o plantio da safra catarinense 2010-2011 de mandioca. Nos municípios do litoral sul catarinense, o cultivo já está concluído. No Alto Vale do Itajaí, o plantio alcança cerca de 85%. Nessas regiões, as estimativas iniciais de aumento na área plantada estão se confirmando. A razão é o comportamento dos preços da raiz pagos pelas agroindústrias processadoras na safra passada, que foi considerado bastante estimulante pelos produtores. A ocorrência de chuvas regulares, embora abaixo da média histórica, e o índice de insolação alto favorecem as lavouras de mandioca já implantadas, apresentando um estágio de desenvolvimento bom e livre de pragas e doenças. Em Santa Catarina, os estoques de farinha, fécula e polvilho azedo mostram-se suficientes para atender as necessidades do mercado consumidor até o final do mês de abril de 2011. Nos últimos dias, o mercado catarinense de produtos derivados da mandioca segue retraído, com um reduzido volume de negócios realizados. A expectativa dos agentes de comercialização é de aumento gradual nas vendas, principalmente nos segmentos de fécula e polvilho azedo, impulsionados pelo aumento da demanda decorrente das festas de final de ano. De janeiro a outubro de 2010, os preços da farinha, fécula e polvilho azedo apresentaram-se crescentes. Se comparados com o igual período de 2009, a farinha fina e a fécula valorizaram 51%, a farinha grossa 45% e o polvilho azedo 29%. No momento, a farinha grossa é negociada a R$ 46,00 a saca de 50 quilos, a farinha fina R$ 68,00 a saca de 50 quilos, a fécula na indústria a R$ 1.700,00 a tonelada e o polvilho azedo a R$ 86,00 a saca de 50 quilos. Para as próximas semanas, mesmo aumentando as vendas internas, os preços dos derivados da mandioca devem manter-se estáveis, uma vez que continuam bastante valorizados nos mercados estadual e nacional.